Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 19 de janeiro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de quinta-feira, 19 de janeiro de 2012, lua minguante. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: não há parto sem dor. Você sabia que eu era assim, paixão. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica de leitura para você. Informações também sobre a produção de leite em Santa Catarina. E na entrevista, o potencial da fruticultura no estado, especial com Ivan Faoro, pesquisador de Caçador. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Nas férias, uma boa pedida é uma boa leitura, livros, jornais e revistas. Aprenda também da leitura da Bíblia. É hora das notícias. A produção de leite no Brasil cresceu mais do que 50% nos últimos 10 anos. Por causa desse crescimento, as empresas que beneficiam leite estão pensando em abrir novas fábricas para aumentar a capacidade de processar o leite. Aqui em Santa Catarina, a média de produtividade em 2010 foi de 4.432 litros por vaca ao ano. O custo da produção pode variar de 50 centavos até 70 centavos por litro. Por isso, o produtor de leite precisa planejar, investir em gestão e reduzir os custos na produção do leite. O leite à base de pasto precisa de investimentos e de um bom manejo. Assim, o produtor poderá ter renda para a sua propriedade rural. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós vamos conversar hoje aqui no Panorama Agrícola com o engenheiro agrônomo Ivan Faoro, que coordena o programa de fruticultura dentro da EPAGRE. Essa área de fruticultura, qual a importância dela para o Brasil do ponto de vista econômico e também social, Faoro? Olha, em 2010 o Brasil ele se destacou por ser o terceiro maior produtor de frutas do mundo, né? Plantando cerca de 2 milhões de hectares e empregando 5 milhões e 400 mil pessoas. Então, isso aí representa cerca de 27% da mão de obra do agronegócio empregado em todo o Brasil, né? E o grande destaque dele, que ele é centrado em pequenas e médias propriedades, né? E isso tudo gerou, né, em 2010, 17,5 bilhões então, de dólares, isso. Então, a fruticultura é algo bastante importante para o Brasil, não só para a produção interna, como para exportação. Quais são as principais frutas produzidas aqui no nosso país, Faoro? Nós temos a laranja, a banana, destaca-se também o mamão, a maçã, né? E a uva, que está crescendo bastante. Então, nós temos tanto frutas tropicais como frutas temperadas, né, um bom potencial produtivo. O Brasil compra frutas ou exporta mais? Olha, existe uma troca intensa, né, nesse mercado, porque nós temos entre safras de produção de frutas, então o Brasil importa frutas em certas épocas e exporta em outras. Mas o que se nota é que ao longo dos anos vem aumentando bastante a quantidade importada, né? Por exemplo, em 2006 foram importadas cerca de 268 mil toneladas. Já em 2010, isso aí cresceu para 374 mil toneladas. E essa importação, ela resultou num pagamento de 367 milhões de dólares. Mas o importante é destacar que o Brasil, ele está importando bastante pera. Essa fruta, o Brasil quase não produz e apresenta um potencial bastante grande para plantio. Se nós plantássemos mais pera aqui na região sul, região mais fria, haveria um ganho maior para os produtores. Nós estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com o agrônomo Ivan Faoro, que coordena na IPAGRE o programa de fruticultura. Faoro, com relação à qualidade das frutas, se sabe, é inegável, a pesquisa já confirmou, pesquisas médicas, né, que a fruta é essencial na alimentação do ser humano. Há alguma migração aí na camada, na pirâmide social brasileira? As classes D e E têm consumido mais frutas? Os dados estão mostrando que está ocorrendo uma migração bastante grande, né, das classes E e D para a classe C, por exemplo. Isso aí tem sido sinal constante. E se sabe que quanto a pessoa mais ganha, né, mais consome frutas. Então, o mercado de frutas está aumentando. E com esse aumento, também, a exigência pela qualidade vem junto. Então, a preocupação hoje do produtor deve ser produzir em volume suficiente, mas com alta qualidade. Sem isso, o mercado para ele fica muito difícil. Bem, Ivan Faoro, você como coordenador do programa de fruticultura da IPAGRE, falando aí direto de Caçador para os ouvintes do Panorama Agrícola, quais são as perspectivas da fruticultura de Santa Catarina para 2012? Primeiro, seria interessante fazer uma rápida análise, né, da situação nossa ao longo dos últimos anos, dos últimos 5 anos. O que se vê é uma área de plantio estacionada, né? Então, o nosso estado não vem aumentando a sua produção de frutas. E isso é preocupante, que nós estamos deixando, né, um mercado em aberto para outros estados entrarem e venderem, né? E nós temos um potencial muito grande de produção. Se nota também, como o pesco, por exemplo, a área plantada reduziu bastante. Então, o trabalho, no caso de pesquisa e extensão aqui no estado, está concentrando em repassar tecnologias de uma forma mais intensa, treinar mais a área técnica, né, e garantir que a produção seja de alta qualidade, para termos, então, um mercado e uma garantia de venda. Você falou no grande potencial da pera também, do pêssego, alguma outra cultura? De modo geral, as frutas, tanto tropicais como a banana, e o estado planta bastante banana aqui, nós plantamos cerca de quase 30 mil hectares, né? É uma fruta também de excelente potencial e vem crescendo. Uma cultura nova que está começando, ainda em pequena escala, é o maracujá, plantio de maracujá, né? Isso é um potencial grande. Os citros também, com potencial bastante grande, tanto maracujá e citros, potencial grande de crescimento, tanto lá no litoral como no oeste, né, do estado. Então nós temos várias culturas que apresentam potencial grande. O que nós temos é que fazer, é plantar e produzir. Ivan Faoro, você diria que para o agricultor familiar é realmente a fruticultura uma excelente alternativa de renda? Eu tenho certeza que sim. Que nosso estado procura dinamizar a produção de frutas, né, para o pequeno produtor e médio. Isso gera um alto valor por área e com isso faz com que o produtor tenha um ganho, né, razoável, possa se manter, né, lá na terra, né, e viver bem. Para o produtor que está nos ouvindo, se desejar investir em fruticultura, deve procurar um escritório da IPAGRE, correto? Correto. Escritórios locais nós temos praticamente em todos os municípios, né? Procure os extensionistas nossos. Também pode procurar as estações de pesquisa. Nós estamos à disposição dos produtores. Faoro, a fruta que mais se planta em Santa Catarina é a maçã, correto? A maçã e a banana, as duas. Depois da maçã e da banana, que outra fruta tem maior destaque? Tem também a uva, a videira, né? Estamos conversando com o Ivan Faoro, da Estação Experimental da IPAGRE em Caçador, pesquisador que coordena o programa de fruticultura na IPAGRE. Para encerrar, Ivan Faoro, qual é a fruta que você mais consome? Olha, isso aí é questão de gosto, né? Mas eu consumo bastante maçã, bastante laranja, né, e banana, né? E de modo geral, o brasileiro consome também essas frutas, além lá da melancia. Mas é bom lembrar também uma coisa, que nós temos potencial de plantio, né, de várias frutas pouco, né, conhecidas, né, como a lichia, né, como o maracujá, que pouca gente conhece ainda, né? Isso pode crescer bastante, o consumo dessas frutas, né? Perfeito. Nós agradecemos ao engenheiro agrônomo Ivan Faoro, coordenador do programa de fruticultura da IPAGRE, por essa entrevista aqui no Panorama Agrícola. Ivan Faoro, muito obrigado pelas suas informações. De nada, um abraço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.